Estávamos no ano de 1992. Palmas, muitas palmas para esta música lindíssima, Amor de Água Fresca, da Dina. Para ouvir ainda, vamos continuar com estas músicas maravilhosas, lindíssimas, que sabem tão bem. Eu gostava tanto desta. Gostava e gosto, como é óbvio. Na voz do José Cid, Coração de Papelão. Recortaste a luz da lua e colaste um papelão. Escreveste assim: sou tua. E eu fiquei nessa ilusão. Sucessos atrás de sucessos, e depois dos José Cid, nada melhor do que ouvirmos a nossa grande Dulce Pontes com esta super canção, Lusitana Paixão. É o que nós sentimos, Força Portugal. Vado chorar a tristeza, vado adormecer. É bom demais para ser verdade. Agora vamos lá ver quem é que se lembra desta. Pois é, conquistadores. Era um mundo novo, um sonho de poetas, ir até ao fim, cantar novas vitórias. Já fui ao Brasil, Bahia e Bissau, Angola. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Quando sabe bem ouvirmos a nossa boa música. Aqui assim o tema das Doce com Bem Bom. Elas que nos representaram muito bem, mas que, como nós pudemos ouvir, no dia em que foi o Festival da Canção Portuguesa, ele teve uns problemazinhos técnicos, vamos dizer assim. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Outra grande música, ela era tão jovem, ela era uma menina apenas, quando nos foi representar no Festival da Eurovisão. Anabela, Cidade Até Ser Dia, sabe tão bem, sabe sempre super, super bem. Fiquem connosco, são 14 horas e 45 minutos e espero que estejam a gostar desta emissão da Janela Aberta com estas recordações todas das músicas do Festival da Canção. Vamos começar a animar. Ah, também é sempre bom aproveitarmos e recordarmos, é ou não é? É isso mesmo. Então, bora lá, Anabela, a Cidade Até Ser Dia.

às vezes parece que não te ligo. Pode parecer até que te esqueço, mas só quero estar contigo. Tento dizer adeus e tu deixas sempre uma porta aberta. Tento esconder, fujo para a noite, recordo de uma direta. Pode parecer que sou livre, mas eu estou preso a ti. Às vezes disfarço e não consigo, mas eu só penso na hora em que estás aqui. La FM en couleur. En couleur. O tempo vai, o tempo vai. Como a verdade. Dá o que o mundo tem, a liberdade e o luar. Hoje é dia 26 de junho do ano da graça de 2021 e este é o 177º dia de 2021, sendo este o 26º sábado, altamente Império dos Sentados. Longe de ti. Hoje estamos com o tempo. Não adormeçam, está bem? Façam-me companhia. Ilusão. grandes bandas que nós temos em Portugal, sem dúvida, grandes bandas. Grandes autores e compositores, estes são os Impérios dos Sentados. Do álbum Radical extraído este som que se chama Longe de Ti. Vamos continuar para já também com os signos. É verdade, não pensem vocês que eu me esqueci. Não se perca nas horas, já passam 2 minutos das 3 da tarde. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM, en couleur, en couleur. Toute l'année en plus. Começamos então com o signo de Carneiro. Horóscopo para esta semana, signo de Carneiro, todos aqueles que nasceram entre 21 de março e 20 de abril. Para esta semana que entre, converse com amigos e firme a sua posição num novo grupo. Sábado que vem, você vai trocar inteligentemente e com curiosidade com novas relações que vai encontrar. Conheça gente interessante pelas redes sociais e descubra novidades. Você vai receber apoio durante esta semana de onde menos espera, como hábito, não é? O amor está em fase de transformações. Uma paixão poderá começar. Assuntos leves e clima divertido. Muito carinho nas relações familiares para esta semana que entra. Está ótimo, sim ou não? Sim. Continuando com Santos e Pecadores. Este chama-se Stella e foi o tema do filme Contra a Luz. E é muito à frente também. Para ouvir, Santos e Pecadores, Stella. Thank you. Mas este tema, sem dúvida nenhuma, é tão bonito. Santos e Pecadores. Para ouvir ficou o tema do filme Contra a Luz, que se chama Tela. E que tela, bem bonito. Vamos continuar com o horóscopo para o signo de Touro. Aproveite esta semana para curtir os seus amigos. Um pouco de distanciamento da família vai aliviar também as tensões existentes. Valerá a pena fazer um vira-volta num lugar bonito e respirar novos ares. Saia, aproveite, passeie. Evite as discussões filosóficas e as expectativas exageradas para esta semana em todos os seus relacionamentos. E não se esqueça que aceitar as diferenças será o primeiro passo para harmonizar as relações próximas e tornar as convivências mais apetitosas. Vamos continuar por aqui com música. Estou a aprender a ser feliz. Passo a passo, é ou não é? Os Polo Norte. Andar nesta estrada por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada, sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas na verdade estou aqui para te sentir, para te ver a sorrir. Estou a aprender a ser feliz. longe sem ti. Onde me perco? Procuro por mim a paixão do incerto. Saber que me amas, mas mesmo assim basta para ti dizeres que sim. Mesmo quando eu vou gostares de mim, pelo que eu sou. E nem melhor são latinos, são indubitavelmente, ai que palavra tão cara, os sons portugueses, claro que sim, sem sombra para dúvidas. Signo de Gêmeos, eu signo que se segue, e para esta semana que está a entrar, curta as delícias da intimidade, faça planos com uma visão de futuro e confie na sua percepção. Um pouco de privacidade vai ajudar a tomar decisões com calma e terminar e encerrar discussões. Foque-se nos objetivos pessoais e no seu crescimento financeiro. Esta é uma fase bastante positiva para o signo de Gêmeos nos negócios e na carreira. A sorte vai caminhar ao seu lado durante toda esta semana. Portanto, planeje as mudanças e pense positivo. Você vai estar mais perto, muito mais perto dos seus sonhos. Música. Tudo que vejo tem um preço e eu não tenho um tostão. Será que mereço? Nunca fiz mal a ninguém. Sou perdido, não tenho nada, pois chamar a minha mãe. Acabou-se a sorte, começou o meu azar. Não cumpri a minha parte, agora tenho que ir trabalhar. Acabou-se a boa vida, é preciso lutar. Já não tenho mais oportunidades, vou recomeçar. Vou começar uma vida nova, ainda há tempo para mudar. Qualquer dia estou com os pés para fora e não quero acreditar. Sei se mereço esta vida de cão. Tudo o que vejo tem um preço, eu não tenho um tostão. Não tenho nada, vou chamar a minha mãe. Sei que a vida não dura sempre, o tempo passa devagar. Tenho tempo para rir, tenho tempo para chorar. Voltas e voltas, e que grande confusão. Um homem anda aqui à toa, nem sinto os pés no chão. Sei se mereço esta vida de cão. Eu não tenho um tostão. Será que mereço? Nunca fiz mal a ninguém. Sou perdido, não tenho nada, vou chamar a minha mãe. Pessoal, eu até ia chamar a minha mãe, mas coitadinha, tipo, não meteu prego nem estopa, nem tem nada a ver com isto, é mesmo assim. Ora bem, estávamos no horóscopo, não era? Tínhamos falado do signo de gêmeos, vamos então falar do signo de cangarejo, caranguejo, todos aqueles que nasceram entre 21 de junho e 22 de julho. Esta semana vai-lhe trazer momentos mágicos. Você estará em sintonia com a espiritualidade e as escolhas positivas. Portanto, expanda os horizontes e o projeto de sua vida e atraia coisas boas, coisas boas. Esta é uma fase de oportunidades e de maior confiança no futuro, até porque está na altura do seu aniversário. É ou não é? Aquela viagem especial que você deseja tanto há tanto tempo vai ganhar viabilidade muito em breve. Portanto, aproveite para aprofundir os vínculos, mude os seus padrões de comportamento e invista no seu futuro. Para saber, caranguejos, para esta semana, ai, para esta semana o amor está em altas, é muito à frente. Tomar e diz que temperar. bem, beija-me a boca e chama-me Tarzan. Deixaste a mão, já estou farto de pensar em ti. Tens uma mania que até dá dó. Atira-te ao raio de temporar. Atira-te ao raio de temporar. Beijo-me da boca e chama-me Tarzan. Beijo-me da boca e chama-me Tarzan. Oh, toma ar feito de um cão. Não há choque nem barbicão. E eu nem sou mau pescador, mas tu só queres é um dador. Atira-te ao mar e diz-te temporar. Atira-te ao mar e diz-te temporar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Atira-te ao mar e diz-te temporar. Atira-te ao mar e diz-te temporar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Lembra-se, lembra-se ou não se lembra? Iris, atira-te ao mar e diz que te emperrarem. Ai, emperrarem-te, emperrarem-me. Emperraram a gente, emperraram toda a gente. Está tudo empenado, ou emperrado, não. Bom, signo de Leão. Para todos os nativos que nasceram entre o 23 de julho e 22 de agosto, para a semana que entra, elimine pendências e tarefas logo pela manhã e ganhe tempo para apreciar as atividades que você prefere. Movimentar o corpo e cuidar da sua saúde são as suas prioridades para esta semana que está a entrar. Aproveite este fim de semana ainda para contemplar paisagens bonitas e experiências diferentes. Carinho e delicadeza vão fortalecer um vínculo muito especial. Aproveite, troque confidências e revele sonhos no amor. Crie novos planos para o seu futuro. A vida está à sua frente. Ah, espetáculo!

Girls Just Wanna Have Fun. Estamos a 20 minutos do sinal horário das 4 da tarde, é verdade. Aproximamos a parte a passos largos. Largos, larguérrimos, larguíssimos do sinal horário das 4 da tarde e também do final desta emissão. Como vocês sabem, isto é... O que é bom acaba-se depressa, não é? Por falar em bom, bom também é sabermos dos signos e o que se passa nos signos para a semana que vem. Já tínhamos falado sobre o signo de Leão, vamos falar sobre Virgem. Lua e Plutão vão revelar o seu poder durante toda esta semana. Vai ser muito bom para se conhecer a si próprio melhor e assumir uma postura clara nos relacionamentos e no papel social. O sábado que vem vai reservar emoções bem fortes e você vai sentir que nem tudo estará sob controle, Virgem. As mudanças na maneira de se relacionar vão permitir mais proximidade com os seus filhos, com o seu par ou então com aquela amizadezinha especial. Portanto, empatia será a palavra-chave na solução de todos os seus conflitos, para esta semana que vai entrar. Fique connosco, estamos com a janela aberta no ar até às 4:30 da tarde. Ai, tão bom! Continuamos a escutar música velhinha, agora internacional. The Human League. Don't you want me, baby? You were working as a waitress in a cocktail bar when I met you. I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Success has been so easy for you.

belle voix de France Gall. Viens, je t'emmène. Bah, vas-y, emmène-moi. Allez jusqu'au bout du monde. J'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. Viens, je t'emmène. Nós continuamos e continuamos muito bem ainda com os signos para todos os que são balança e que nasceram entre 23 de setembro e 22 de outubro. Assumir novos hábitos vai ser fundamental para alcançar as metas desejadas e apostar num futuro promissor para esta semana que está a começar. Contentam com o apoio da família e de novas amizades na mudança do seu lifestyle. Aproveite o sábado para cuidar das necessidades pessoais, da saúde, do seu bem-estar e para jogar a sua autoestima bem para cima, ok? As suas bases afetivas são firmes e vão ser suporte para que você possa dar um empurrão maior na sua carreira profissional. Está fixe, não está? Ah, é mesmo, nada mal, nada mal. Esta previsão para a semana que entra para o signo de balança. Mais uma Goldie, uma bem velhinha, fomos buscá-las todas no fundo do baú, bem lá no fundo. Anos 80, não há melhor, a melhor música do mundo. Opus, Life is Life. Do sinal horário das 4 da tarde, se não se perca nas horas. Por aqui sim, a melhor companhia do mundo, como não poderia deixar de ser. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou consigo até às 4:30 da tarde com janela aberta. É assim todos os sábados, para ouvir Toto. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. Coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company, I'm know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Africa. Já sabem, por aqui sim, muitas recordações sempre para ouvir o melhor da música na melhor das rádios, Arconciel. Para o signo do escorpião, esta semana o carinho da família e ambiente protetor farão diferença no seu dia-a-dia. Portanto, aproveite o sábado para arrumar a casa e também para organizar as emoções. Notícias de longe vão bater no seu coração, não será então o momento para tomar decisões radicais. Aprofunde o tom das conversas em família e planeie mudanças com calma, muita calma. Amor com sentimentos renovados e novos planos. Bem bom para esta semana que entra, escorpião. Assim é que é. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? ao som de Michael Jackson com este Black or White. Vamos continuar com o signo bem em português, como convém. Você é sagitariano, nasceu entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Então, esta semana que entra, elimina desconfianças com conversas claras e objetivas. O sábado vai trazer ideias geniais para vencer desafios e concretizar as mudanças que deseja bem no fim desta semana que entra. Um bom momento é este para firmar acordos financeiros e diminuir as pressões. Portanto, encontre as palavras certas e imprima mais emoções no amor. Converse com a sua família mais chegada, fique por dentro das novidades e aconselhe toda a gente à sua volta. A rotina na sua vida vai mudar. Don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Strikes like a steel. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living pastime, burning your lifeline. Give you a hard time, won't let you go. Cause love won't leave you alone. Hey, love kills. Play with your emotions. Open invitation to your heart. To your heart. Love kills. Love kills. Hey, hey. Love kills. Love kills. Love kills. Sucre tout miel, c'est aussi, bien sûr, os signos aqui assim na janela aberta. E vamos de imediato passar para o signo de Capricórnio. Se você nasceu entre o 22 de dezembro e 20 de janeiro, então você é, sem dúvida nenhuma, um bom capricorniano. Para esta semana que entra, decida investimentos e evite perdas. Assuntos financeiros vão estar em destaque nesta semana, que vai trazer acordos com a família e um bom planejamento do orçamento. Portanto, aproveite para abastecer a casa e comprar coisas de conforto para si e para a sua família. As conversas com a sua amada ou o seu amado vão trazer animação e muito entendimento para esta semana. Alivie as suas angústias com posicionamentos claros. Ótimo momento para iniciar relações e, sobretudo, novas parcerias. Que tal? Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now. Gucci mama, make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we're drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the island sea. Grab your shoes, baby, two by two, and now we shine it bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I need. Wind up, go down, wind up, go down. Somebody back, back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and wind up, go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Somebody back, back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now. I go, I na música, sem dúvida nenhuma. Bem velhinha esta foi bem rebuscada também. Grande sucesso para este verão de 2021. Grande sucesso também fazem os signos durante esta semana. Palavras encorajadoras também para o signo de Aquário. Se você nasceu entre 21 de janeiro e o dia 19 de fevereiro, então você é um aquariano. E aproveite esta passagem da Lua para que você se possa focar nas necessidades pessoais, realizar desejos e fazer apenas aquilo que você tem vontade de fazer durante esta semana. Para esta semana, você não vai fazer concessões, não faça mesmo. Se estiver sem paciência nos relacionamentos, olhe, programe um dia para fazer aquilo que você tem que fazer sem intervenção de ninguém, não é? Sem que ninguém meta o nariz nas suas coisas, como se costuma dizer. Vai valer a pena cuidar da sua beleza, do seu corpo, da sua imagem e fazer a sua autoestima vir bem ao de cima durante esta semana. Não se esqueça, para todos aqueles que são aquarianos, ok? Vamos lá. E por aqui assim continua. Música boa, muito boa. Estamos a entrar na reta final desta janela aberta para 26 de junho, sábado. São 4h22 da tarde. E ainda falta falarmos do signo de peixes. Não me esquece. Give me hope. Well, Joanna, she runs a country. She runs in Durban and the sea runs fun. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. And give me hope, Joanna. Hope, Joanna, hope before the morning come. I hear she makes all the golden money to buy new weapons, any shape of guns. While every mother in a black soweto fears the killing of another son. Sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning comes. Joanna May. They got a good explanation. Ficam então por aqui assim as nossas despedidas. Vamos terminar em português, tal como começamos. Mas até lá ainda lhes vou falar aqui assim sobre o signo de peixes, é verdade. Para todos aqueles que nasceram entre 20 de fevereiro e 20 de março, então aí sim você é mesmo do signo de peixes, e esta semana o que é que lhe reserva? Vou-lhe já dizer a seguir-se, está bem? A seguir-se. Eu continuo naquela, eu vou já dizer. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Estava a ver que não. Sábado gostoso para não fazer nada é este início de uma semana impecável. Nesta semana então, durma mais, relaxe, medite e dê asas à sua imaginação, ok? A saúde vai estar mais frágil e, portanto, vai cobrar também mais atenção. Portanto, cuidado com os seus hábitos e cuidado com a sua rotina. Evite sobrecargas e esqueça as preocupações com o trabalho ou a escola durante esta semana que entra. O contacto com a natureza vai alimentar a alma e vai elevar os sentimentos. Tudo vai fluir muito positivamente para si, pisciniano, durante esta semana que está a entrar. Cultive a alegria e afaste-se as fantasias aproxime as fantasias positivas e afaste as ilusões negativas. Credo, eu digo com cada coisa. Meus queridos, 16 horas e quase 27 minutos. Está na hora de fazer as minhas despedidas. Foi um enorme prazer estar convosco mais um sábado, entre as 2 da tarde e as 4 e meia. Ou entre, as 2:30 da tarde e as 4:30 da tarde. É assim, não é? Pois é. É bom demais estes sábados convosco. É pena que passe tão depressa. Mas pronto. Acabamos como começamos. Com bom português, com boa música. Daisy Gol e Rui Veloso. E esta é um reggae. Maria. Beijinhos, até sábado que vem. Façam-me o favor de serem muito felizes. Portem-se mal, ok? Até sábado. Tanto te amar, Maria, usa a vida de uma vez. Estavas tão perto do fim e eu vivi ao começo. O teu plano era diferente e deixou-me enfeitiçar. Dizem que quem ama é cego, eu não vi que era o meu lar. Por gostar de ti, Maria, não olhei ao sofrimento e não quis lembrar o dia que falhaste ao juramento. Por ti enfrentei o mundo, enrolado no teu dedo. Condenado a amor profundo, encobrindo o teu segredo. Eu lembro-me de ti, porque me apaixonei. Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. E vai pesada, mas eu carrego sozinho. Pois que a tua experiência, mas não quero olhar para trás. Agarro-me às partes boas.